mexendo na gaveta. Achei seu brinco de argola e aquela presilha preta. Maldita presilha preta que me fez lembrar. Tava arrumando a minha vida, mas tô doido por cê bagunçar. Mó jeito de menina moça. Volta a fazer o meu feijão, que agora eu prometo que eu lavo a louça pra você. Pra tudo ficar bem, pra tudo ficar sem. Pra tu não ficar sem me chamar de meu bem. Eu ficava te olhando na pista. 99% de perfeição, só faltou ser santista. Eu sei que eu sou mala sem alça, só que você também às vezes é mais folgada que as minhas calças, pô. A culpa não é minha nem é sua, sem problema. Já que é rap, vamos pôr a culpa no sistema. Não deve haver rancor onde já se teve amor. Então jura que cê rega todo dia a flor que eu te dei. Foi bom enquanto durou, e durou enquanto tava sendo bom. Mas acabou, desculpa aí, mas acabou. Seu nego não tá mais debaixo do seu edredom. É, fia, foi bom enquanto durou. Tava sendo bom, mas acabou. Desculpa aí, mas acabou. Seu nego não tá mais debaixo do seu edredom. A gente nunca teve a música só nossa. Daquela que toca, faz lembrar e te deixa na fossa. Mas agora vários casal vão curtir esse som. Porque cê não me rendeu o casamento, mas tá me rendendo um rap bom. É, fia, tu virou letra de rap imortalizada pela minha voz entre os clap. Tô no mesmo CEP quando cê quiser me procurar. Mas não garanto nada se eu já não vou tá acompanhado por lá. Daí cê vai bater na porta pra dizer que me ama, que me quer, mas outra mina que vai te atender. Cê vai me ver vindo lá no escuro. Vou abraçar ela por trás e vou dizer: hoje não tem pão duro. Não é que eu quero que cê saiba o que vai ser. Só quero que cê saiba que vai ser da hora quando a gente tiver junto, fi. Quando cê me ver dizer que não vai mais me ver e vai sofrer, não vem tentar mudar de assunto, fi. Foi bom enquanto durou. Tava sendo bom, mas acabou. Desculpa aí, mas acabou. Seu nego não tá mais debaixo do seu edredom. É, fia, foi bom enquanto durou. E durou enquanto tava sendo bom, mas acabou. Desculpa aí, mas acabou. Seu nego não tá mais debaixo do seu edredom. Vivi por 20 anos sem saber que cê existia. Mas depois de perder você é difícil viver por 20 dias. Agora quem vai me trazer paz e sossego? Quem vai deixar de lado o Projota pra me chamar de meu nego? Eu no melhor estilo vagabundo, sou muito preguiçoso pra ir ver se tem alguém melhor no mundo. As outras mina fica puta, porque você ganhou a luta delas mesmo sem nem ter entrado na disputa. Mas cê tá sempre complicando. Pra se envolver contigo, o cara tem que ter coração de corintiano. Sofredor, de sentimento sou credor. Se cê não quer, falou, tô saindo, já vou. Levo na mala minhas roupas e nossas fotos de recordação. Me arranja aí 2:30 pra condução. Eu queria terminar com a rima mais pesada, mas se eu não posso dizer que eu te amo, eu prefiro não dizer nada. Foi bom enquanto durou, e durou enquanto tava sendo bom, mas acabou. Desculpa aí, mas acabou. Seu nego não tá mais debaixo do seu edredom. É, fia, foi bom enquanto durou, e durou enquanto tava sendo bom, mas acabou. Desculpa aí, mas acabou. Seu nego não tá mais debaixo do seu edredom. Ironil do Tex e o Programe-se. Piripipiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Fá! Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha.

É, o nosso programa esse que tá decolando com muita música gostosa, muita turminha aí, sempre participando com a gente aqui. E falando de turminha, vamos lá então, mandar mais alô pra turminha que tá acompanhando a gente, ligadaço aqui na sua rádio. Chamando aí então alô pro, aliás, né, Mariana Armelone, Rua Padre Pedro Passe, o Herbert Gabriel Júnior Alves ali na Avenida Independência, Stefânia Kelly de Souza Silva na Rua Alarico Alves Maciel. Essa turminha aí vai curtir uma sequência que é show de bola. Tá chegando o som bacana do Michel Teló, Pegada, Jason Marx. Tem ainda o som bacana, Sorriso Maroto, Brigas por Nada, Fernando Sorocaba com Homens e Anjos. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. Você quer, tome, tome, você quer, tome pegada. Você quer, tome, que gostoso, hein? Você quer, tome, que gostoso. Vem. Você quer, tome, tome, você quer, tome pegada. Você quer, tome, que gostoso. A noite só começa quando a gente se esbarra na balada e rola um clima. Vem cá que eu te pego e me entrego um pedaço de bom caminho. Só você sabe fazer com jeitinho aquele carinho. Só de olhar eu já sei a pegada que você quer. Você quer, tome, tome, você quer, tome pegada. Você quer, tome, que gostoso. Você quer, tome, tome, você quer, tome pegada. Você quer, tome, que gostoso. Quando a gente se esbarra na balada e rola um clima. Vem cá que eu te pego e me entrego um pedaço de bom caminho. Só você sabe fazer com jeitinho aquele carinho. Só de olhar eu já sei a pegada que você quer. Você quer, tome, tome, você quer, tome pegada. Você quer, tome, você quer, tome pegada. Você quer, tome, que gostoso. Mega vai. Você quer, tome. Você quer, toma. Você quer, tome, que gostoso, hein? Você quer, tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome, que gostoso. Programe-se com Mironildo Tex.

Vem o calor do seu abraço que sempre foi meu. Participe pelo Face, facebook.com/programa-se-no-ar. Eu vivo no chão, ela tem asas, sou a escuridão. Ela é iluminada, ela é tudo, eu sou quase nada. Homens e anjos, sou tão comum, ela é diferente. Sou tão ciumento, mas anjos não mentem. Morro por ela, ela vive pra gente. Homens e anjos, um raio e um arco-íris dividindo o mesmo céu. Belezas tão diferentes, pintadas num só papel. Vencemos o impossível com a força do coração. Parece estranho, mas nós nos amamos, homens e anjos. Encontraram, talvez foi destino, talvez o acaso, o doce, o amargo, a pureza e o pecado. Homens e anjos, um raio e um arco-íris dividindo o mesmo céu. Belezas tão diferentes, pintadas num só papel. Vencemos o impossível com a força do coração. Estranho, mas nós nos amamos, homens e anjos. Homens e anjos, homens e anjos. Oh, oh, oh, oh. Um raio e um arco-íris dividindo o mesmo céu. Belezas tão diferentes, pintadas no só papel. Vencemos o impossível com a força do coração. Parece estranho, mas nós nos amamos, homens e anjos. Eu vivo no chão, ela tem asas, sou a escuridão, ela é iluminada. Ela é tudo, eu sou quase nada. Homens e anjos. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Bom, turminha, segura aí, 2 bolitos. Daqui a pouquinho eu vou ali, mas eu volto já já com muito mais. Programe-se pra você. Participe. Programeassuba@hotmail.com. Já já, eu volto já já. Segura aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, pro Programe-se. E estamos de volta por aqui com o nosso Programe-se, pra você ligadinho em todo o Brasil. E pra participar é facinho, facinho, na página do nosso facebook.com/programe-se-no-ar ou programeassua@hotmail.com. Entre em contato também, lógico, lá através dos nossos e-mails. Manda alô pro meu querido amigo José Almeida ali na rua Pimenta, centro de Mantenópolis. Franciele, Leide, Ipiranga, mandei, né? Mandei. José Almeida, tem Elane Alves, tem ainda Edivalda, José do Carmo. Essa sequência vai pra vocês aí que estão curtindo nosso programa. Queixa com Crazy Kids, Macklemore, tem NX Zero, ligação em 11:20, não vai voltar. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. They didn't believe me, now they gotta see me. As a matter of fact, now they wanna be me, Mr. Worldwide. And Kesha, boy's looking like mustard, but they better catch up. Hello, wherever you are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big and shining like stars. And we don't give a what, cause that's just who we are. And we are, we are, we are. I'm loco, I'm just a little bit crazy. 13, I had a psychiatrist, but that ain't faze me. I get loose and screwed, does that mean I got a couple screws loose? If that's the case, then so be it, I've done it, I've seen it. Juanito, I say it, I mean it. Latino, I live it, I breathe it. 305, I love it, I bleed it. That's right, nah, nah, nah, nah, nah, let's get it. I've earned so much credit, I can pay the global debt. Don't believe me, bet it. Hello. Wherever you are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big and shining like stars. And we don't give a word, cause that's just who we are. And we are, we are, we are, we are, we are. The crazy kids, them crazy kids. And we are, we are, we are, we are, we are. The crazy kids, we are the... This is all we got. Programe-se com Miro Nildo Tex. For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit, me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking. And this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light

juro que não vai voltar. Não sei por que você já pôs outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Aqui você é o programador. Faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. E aí, moçada, você cumpriu a sequência show de bola com Kesha, com Crazy Kids. Teve Macklemore com Ken Ho. NX Zero Ligação. 11:20, não vai voltar. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio pro Programe-se. E pra você ligadinho aqui no nosso Super Programe-se na sua rádio. Tamo de volta e continua pra você ligadinho sempre, sempre. E eu continuo por aqui mandando alô pra galera, né? Glória Paisante, Valdemar Despachante, tem Edivalda José do Carmo, Eliane Alves da Bela Vista. Agora vai curtir essa sequência que é bacana, ó. Tá chegando aí o quarto e último bloco com o Arsenic. Forte comigo, Anitta tá na mira. Belo, viu amor no seu olhar. Gino e Gino com Rick Renner. Cê quer matar o tio? Vamos curtir então. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/programe-se no ar. Foge comigo. Olhos vão te procurar em cada sorriso, em cada rosto, em cada olhar. Saio sem rumo por aí, tô sem destino, sem razão. Não dá pra viver sem você. Foge comigo, essa noite deixa acontecer. Vem comigo, deixa eu me perder em você. Foge comigo. Devagar, meus olhos vão te procurar em cada sorriso, em cada rosto, em cada olhar. Saio sem rumo por aí, tô sem destino, sem razão. Não dá pra viver sem você. Foge comigo, essa noite deixa acontecer. Vem comigo, deixa eu me perder em você. Foge aquilo que aconteceu. Foge comigo, essa noite deixa acontecer. Vem comigo, deixa eu me perder em você. Foge comigo, te espero no mesmo lugar. Quero ficar com você. Eu quero ficar. músicas do ouvinte. Programe-se. Gosto mesmo de olhar a lua, gosto de sentir saudade sua, ver amor no seu olhar, ver amor no seu olhar. Gosto até de me sentir sozinho, se estiver seguindo o seu caminho, ver amor no seu olhar, seu olhar, no seu olhar. É você que eu vejo em tudo que desejo, no horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar. Oro, peço, pra nada ser capaz de separar. Sem querer a nossa história vira um compromisso, e só esse paraíso vai testemunhar. Chorar, notar, o que Deus uniu ninguém vai separar. Quando seu olhar cruzou o meu caminho, decidi não mais viver tão sozinho. Vi amor no seu olhar, amor no seu olhar, seu olhar, no seu olhar. É você que eu vejo em tudo que desejo, no horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar. Oro, peço, pra nada ser capaz de separar. Sem querer a nossa história virou compromisso, e só esse paraíso vai testemunhar. Nota, porque Deus uniu, ninguém vai separar. Quando o seu olhar cruzou o meu caminho, decidi não